Quero saudar membros da mesa, colegas vereadores, pessoas que estão assistindo via internet e também a todos os ouvintes da Rádio Taquara. Tenho recebido muitas reclamações de moradores quanto ao abandono de veículos nas vias do nosso município. Constantemente vimos por aí carro sem roda, sem motor, sem vidro, sucatas abandonadas nas vias públicas. Isso aí sempre gera transtornos a moradores das proximidades, né? Isso por um motivo ou por outro, os proprietários abandonam o veículo e ali ficam meses e anos. Então isso causa um certo transtorno até para a limpeza das ruas. Isso vira um depósito de lixo, esconderijo para meliantes, até para esconder objetos roubados, água parada também dentro dos veículos, contribuindo aí para a proliferação de mosquito. Enfim, vários transtornos que geram esses veículos abandonados. Em cima disso aí, estou encaminhando ao Executivo um projeto, sugestão, né, para que regularize essa situação junto a esses veículos. Pensei da seguinte forma, se o projeto vier a ser executado, que a fiscalização vá, né, até esse veículo, identifique, né, o veículo, até o proprietário, e se não conseguir identificar, cola um adesivo em cima e dá um prazo aí de 30 dias para esse responsável recolher esse veículo. Pelo contrário, né, prefeitura ou um órgão aí competente aí recolha esse veículo e vá para um depósito que saia das vias públicas. Então eu estou enviando esse projeto aí, um projeto sugestão, né? Ele é bem extenso, aqui tem vários itens nele, para que o município possa regularizar essa situação, que dá um aspecto assim bem, bem feio para a nossa cidade. Também estou solicitando o ensaibramento ali no Beco dos Marcianos, no bairro Empresa, né? Foi feito o patrulhamento, né, e não foi ensaibrado. Então penso que a Secretaria de Obras possa fazer aquele ensaibramento naquela rua ali. Também eu estive na semana passada na localidade de Tucanos, Alto Tucanos, e percebi, né, aquela estrada lá muito bem arrumada do Alto Tucanos, uma estrada que nunca tinha visto ela tão boa assim. Era uma estrada que geralmente era patrolada no meio da estrada e pronto. Vinha a primeira chuva e estragava com tudo. E eu vi que a Secretaria de Obras lá fez um trabalho excelente. Colocou bueiro, abriu o desaguador, então a água não corre mais estrada abaixo. Quero aqui parabenizar todo o serviço ali da Secretaria de Obras, na pessoa do Amarildo, do Balbino, que comanda esse trabalho. E é por aí, a estrada tem que ser bem feita. Se ela não é bem feita, a primeira chuva estraga tudo. Então, ficou muito bom o trabalho no Alto Tucanos e que seja repetido em outras estradas da mesma maneira. Também quero aqui fazer um comentário em relação às pontes, principalmente as pontes do Distrito da Padilha, né? Temos a do Três Irmãos, tem a ponte da Igreja Evangélica, tem duas pontes na Padilha Velha, que estão bem precárias, o vereador Telmo sabe disso, né? E são pontes de madeira, né? Essas pontes a gente sabe que a duração dela não é muito tempo, né? E é um dinheiro que a prefeitura gasta de ano em ano, aí, 3, 4 anos, tem que fazer tudo de novo. E até quero sugerir que o município possa adotar, eu sei que é um valor um pouco mais elevado, mas isso aí se paga com o decorrer do tempo, que possa fazer de concreto, buscar alguma verba federal para fazer essas pontes de concreto, que elas têm uma base que suportam a ponte de concreto. Então acho que o município tem que começar a olhar isso aí, tentar fazer essas pontes de concreto, que elas têm muito mais durabilidade. É uma dica só que a gente quer dar para que isso aí possa acontecer no futuro. E também, para finalizar, quero dizer que a partir do dia 1º de junho voltará o ônibus para o Entrepelado. Recebi essa informação hoje, né? Que a empresa Cidral, a partir do dia 1º de junho, volta a colocar o ônibus para o Entrepelado. Os horários são os seguintes: segunda e quarta-feira, né? Saída do Entrepelado às 8 da manhã e retorna ao 12:15, saindo da rodoviária, né? Segundas e quartas. E nas sextas-feiras, sai às 13 horas do Entrepelado e volta às 18 horas. Então, a partir do dia 1º de junho, era uma reivindicação daquela comunidade, então volta a ter ônibus no Entrepelado. Para hoje seria isso, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.